DJ Menezes, DJ Gordinho da VF. Eu sou MC Pipoquinha, mas você pode me chamar de Pi. Dá bom dia, papi. É Pi, de piranha, de pipoquinha, de piriguete, de Pi. Dá bom dia, papi. Tipo tampa de Danone, ele me chupa, chupa, chupa. Tipo tampa de Danone, ele me chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Tipo tampa de Danone, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Tô checando o rosto pra me lambuzar. Língua xereque com lambe da Noni é o ponto certo pra ela gozar. Língua xereque, língua xereque com lambe da Noni é o ponto certo pra ela gozar. Língua xereque com lambe da Noni, língua xereque com lambe da Noni, língua xereque com lambe da Noni é o ponto certo pra ela gozar. Língua xereque com lambe da Noni, língua xereque com lambe da Noni, língua xereque com lambe da Noni é o ponto certo pra ela gozar. Toda rosinha, delícia é o gosto. Tipo tampa de Danone. Língua xereque com lambe da Noni. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa de Danone. Chupa, chupa, chupa, chupa, língua xereque com lambe da Noni. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa de Danone. Chupa, chupa, chupa, chupa, língua xereque com lambe da Noni. DJ Menezes, DJ Gordinho da VF. Eu sou MC Pipoquinha, mas você pode me chamar de Pi. Dá bom dia, papi. É Pi, de piranha, de pipoquinha, de piriguete, de Pi. Dá bom dia, papi. Grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele. DJ Pipoquinha da VF. Bom dia.